meu amor, um roxinho é maior que a vida. O meu amor por você vai durar para sempre e me faz renascer com o pôr do sol. Faz descobrir que é lindo, muito lindo te ver sorrir. O meu amor vai além do infinito. O meu amor por você vem dos céus, é divino. Faz renascer com a luz da manhã e me faz descobrir que é lindo, simplesmente lindo.